segunda vida do projeto de Michael Gyra, os Swans, depois do regresso se ter dado em 2010 com o álbum My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. Este é o novo CD duplo de Seer. Ficámos no início desta primeira das 2 horas de Orelha Extra. Olá, com The Seer Returns. E continuamos quase dentro do mesmo ritmo com os Necessary. Desta vez, finalmente, o segundo álbum, Jim Lee, o tema Barbastelle. Necessary, a dar também as boas-vindas à Orelha Extra de hoje, depois dos Swans e do novo álbum de Seer. São 2 discos que se encontram no mesmo pacote. O nosso já mais conhecido Galgeberg ficou hoje para trás. Desta vez, sim, o segundo, o Jim Lee. E de lá extraímos o tema inicial, Barbastelle. E continuamos com a nossa recuperação desde a semana passada. O projeto que reunia o norte-americano mudado da cidade de São Francisco para Nova York, precisamente onde fez depois parceria com Robbie McCulley. Falamos de Ed Montgomery. Ambos reuniram músicos que tocavam na altura com, por exemplo, os Contortions, os Defunct, Ornette Coleman ou o grande músico latino Johnny Pacheco. Falamos dos Sedition Ensemble, que lançaram um único disco em 1981, disco esse que teve reedição este ano através da Sol Resol. Chama-se Regeneration Report, e por aqui ficamos hoje com mais dois temas, Tax e Prison Poem and La Guerra Popular, Sedition Ensemble. Thank you. Puerto Rico, Puerto Rico. 40% of the total U.S. investment in Latin America is in Puerto Rico. U.S. banks and corporations control Puerto Rico's industry. There are no U.S. federal taxes on corporate income earned on the island. Yet 40% of the people are unemployed, and over 70% are eligible for food stamps. Who are the terrorists? Who are the terrorists? One third of Puerto Rican women have been sterilized in government clinics and Planned Parenthood programs. Who are the terrorists? The livelihood of thousands of Puerto Ricans destroyed by giant petrochemical plants and pollution on the island. Who are the terrorists? Millions of the people have been forced to leave their beautiful Barranquin because of the poverty imposed by U.S. colonialism. Yet the people resist in clandestine forces, in acts of resistance, acts of war. Secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. But we don't wanna curse now. shoes. But if you call on me, you're gonna find a fighter. Your camera's gazing down from cold surveillance towers, but in our darkest hours, it's only getting brighter. Fast running higher. Continuam por aqui as músicas de cariz político, depois do Sedition Ensemble, o regresso do nosso velho conhecido Todd Ashley, que assina como Todd-ay, muito aqui de casa, desta altura dos inesquecíveis Cobb, Shoot Cobb. Este é o seu mais recente projeto, mais recente, isto é, já dura há uns bons anos, os Firewater. Este é sim o mais recente disco, chama-se International Orange, e estreámos o mesmo por aqui com A Little Revolution. E continuamos nos minutos seguintes com mais boa gente. Don Gibson, All Hell. Yeah.

in disappearing ink. And Ray left a message, thumbtacked to the door. I don't even bother trying to read them anymore. Lakeside View. Lakeside View. Lakeside View. For my whole crew. Há já algum tempo que não ouvíamos um disco tão bom dos Mountain Goats. É o regresso com este Transcendental Youth. Ficámos com um dos grandes quatro temas que abrem um mesmo longa duração, Lakeside View Apartments Suite. E continuamos agora com os talentos das manas Untank. Claro, The Untanks. Disco gravado ao vivo em vários locais do Reino Unido. From Italy, we got out the maps. Oh. É mais um fabuloso disco para The Untanks, Diversions Volume 2, The Untanks with Brigals and Restric Brass Bands. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. Oh. Excelente EP com três temas da série Make Do and Mend da editora Finders Keepers. São três versões, duas delas para os Dem Dykes Stare, a outra para Slant Azimuth. Ficámos com o tema 2, precisamente os Dem Dykes Stare, com este AJA dos Horrific Child. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. Un allegro il baleno, un buffone, quando sbatte orgoglioso il codone, la nuvola scappa, la schiuma si leva, quando soffia l'arcobaleno. Che tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa l'oceano e la la. Nave che sbatte il cicchetto che fuma, quando Vanese si incipria di schiuma, per lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è là là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è là là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è no che è. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo lo c'è no che è. Sono un mammifero senza piedi, la più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A ramoniere non manchi la lena quando mi fisca la balena. Della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare. È un gigante di forza, è la regina del mare. Pure l'aspetta quel tuono, a che ci serve il tuono. Non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum. Rum, rum, date un bicchiere di rum. Rum, rum, noi vogliamo del rum. Final desta primeira das duas horas de Orelha Extra. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Para o fim, Vinícius Capocela de Marinai, Profeta e Balene. Dois temas, já escutado L'Oceano, Olalá, e de seguida Popo d'Amore. Este último com os dois Calexico, Joey Burns e John Convertino. E depois, se sobrar ainda algum tempo, até ao fim, Natal de A Great River. Thank you. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos domingos, entre as 14 e as 16 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Never felt avançamos para cumprir a segunda e última parte de Orelha Extra, comigo Fernando Cabrita, Orelha Extra no ar através da Rubi, a Rádio Universitária da Beira Interior, sexta-feira à tarde, a partir das 15 horas, online em rubi.ubi.pt. Sexta-feira à noite estamos no Brasil, em São Carlos, na excelente Rádio UFSCar, 95.3 FM e rádio.ufscar.br. Ao sábado, nas habituais Rua 102.7, rua.pt e Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net, e ao domingo na RUC, entre as 14 e as 16, 107.9, RUC.fm. Começamos com o nosso adorado Salim Nuralá, o seu último trabalho, Eat Parade, Never Felt Better, e continuamos com outros adorados por aqui, australianos, o regresso dos Twerps, com o single Work It Out. Don't know. You waste time. os sempre excelentes Twerps. Infelizmente é só o regresso com um single, Work It Out. Ouvimos por aqui os dois temas que o contêm, precisamente Work It Out e Is In Stock. E continuamos a divulgação do último trabalho dos portugueses Abstract Circle. É um EP com quatro temas, lançado através da Meio Fumado do Fonogramas, chama-se O Harmony. Vamos ouvir os dois que faltam, no caso, Redful Love Line, Like Love, e Canimal. Listen. extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Asunto urgente, por suerte vive en la web. Y hasta aquí el puñetero, con la máquina de hacer dinero, la de hacer billetes, con dibujos de tipos de interés. Dinero, dinero, maldito dinero. Hasta arriba, en la cocina no se cabe. He bajado a la calle a buscar algo de comer. Los niños juegan con cualquier cosa. Pelea con un cazamariposas. De la vida de color rosa. Quiero un bote de tono pastel. Música que se vai fazendo na Península Ibérica, primeiro os portugueses Abstract Circuit do EP Harmony e depois o regresso de Senhor Chinarro, novo disco que chama-se Menos Samba e desta vez foi Dinero, outra vez não. Baby, I don't care what you do. got a gal that just had it first. She told my name that it's a lie, but I'm crazy about my love, yeah. I'm crazy about my baby. I'm crazy about my love, yeah. I don't care what you do. I got a gal that's had it almost a tree. Call her name and tell her cause she knows how I've got. I'm crazy about my love, yeah. I'm crazy about my baby. I'm crazy about my baby. I don't care. I'm gonna bang this house. I ain't gonna bang it no more. All I know I got the problem, yeah. Baby, let me see. I'm crazy about my problem, yeah. I'm crazy about my baby. I'm crazy about my problem, yeah. I don't care. Thank you. Eu regresso às origens com a excelente compilação CD triplo The First Rock and Roll Records, desta vez Blind Roosevelt Graves com Crazy About My Baby e depois Washboard Rhythm Kings, Tiger Rag. Hello from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Breadcrumbs. Now I'm dois belos discos para este 2012, o novo Menomina, Mums, Heavy Is As Heavy Does, e o regresso dos The Fresh and Onlys, Long Slow Dance. I cried. extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, segunda e última parte, praticamente os 15 minutos finais, The Fresh and Onlys, o novo Long Slow Dance, ficamos com 20 Days and 20 Nights e Yes or No. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Esta é do norte-americano, mas de ascendência equatoriana, Roberto Carlos Lange, que assina El Lado Negro com Juliana Barwick, deram o nome de Hombre, sem H, ao projeto. O álbum saído na Astmerikiri, Believe You Me, estreamos o mesmo por aqui com Wait Those Words. Spend on the highway of love. sons que marcam o final de mais uma orelha extra. Ariel Pink's Haunted Graffiti, de Mature Teams, Live It Up, e mesmo até o fim, Slaughterhouse, Ty Segall Band, o tema vai ser Wave, Goodbye, e depois ainda os The Walkman, do último Heaven. Tchau, fiquem bem, até para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Family comes from Kentucky and there, bourbon in and blood. They left the country for the city in 1951. Me. Saw you on TV last night. Life looks easy on the TV when you're riding some blue evening. I fill my evenings with images of hey. After I